nós estamos a exigir que nos construam o IC6, que nos construam o IC7, nem IC32, nem IC34. Nós queremos simplesmente a reunificação das vias de comunicação para as nossas terras, que estão realmente muito degradadas e que estão cada vez mais difíceis de transitar nela. E, como disse, havendo 85 milhões, penso que no nosso país, se fizermos uma vistoria, precisam haver estradas tão degradadas como as nossas aqui no interior. Porque nós, além de termos fracas vias de comunicação, neste interior onde nós vivemos, as estradas estão, na realidade, bastante degradadas. Mas com certeza que a falta de vias de comunicação, a falta de condições para vivermos no interior, ajuda também a ter este problema de demografia e vias de edificação do interior. Portanto, isto também é um problema que deve ser visto com afinco pelo Estado, pelo Governo, pelas pessoas que nos governam, porque na realidade, ultimamente e há bastantes anos, temos sido bastante abandonados no nosso interior.